Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Voltamos com o Justiça na Tarde, hoje falando sobre questões relativas ao direito penal e vamos falar agora ainda sobre uma proposta que foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado e que propõe que crimes praticados por integrantes de organizações criminosas sejam julgados em primeira instância por um colegiado e não apenas por um único juiz, como ocorre atualmente. Sobre esse assunto, nossa convidada é a advogada especialista em direito penal, Camila Mesquita. Muito obrigada pela atenção com a Rádio Justiça, doutora Camila. Obrigada a vocês, obrigada a todos os ouvintes. É um prazer muito grande falar sobre esse assunto aqui. Doutora Camila, esse projeto ele foi elaborado aí pela JUF, encaminhado ao Congresso, e ele vem num momento em que muitos juízes, promotores se veem em situação de risco, né? Exatamente. Essa proposta foi por parte dos juízes federais. E é uma proposta bastante interessante, porque visa proteger a integridade física dos juízes e dos familiares dos juízes. Nesse caso, a proposta ela permite um juiz, por exemplo, que vá analisar um determinado caso cometido, vamos supor, que um integrante de uma organização criminosa dessas que a gente, infelizmente, ouve tanto falar no Brasil. Ele vai julgar, ele se sente em situação de risco e aí dessa forma, como é que funciona de acordo com o texto, doutora Camila? De acordo com esse texto, não só para julgamento, mas para qualquer ato do processo e também do procedimento, ou seja, também na fase de inquérito, o juiz que sentir essa necessidade, ele vai convocar um colegiado e aí outros dois juízes vão auxiliá-lo a tomar a decisão, seja ela sentença ou alguma outra decisão dentro do procedimento ou do processo. Ele é que convocaria esses outros dois juízes? Ele manifesta essa, vamos dizer, insegurança, né, por conta de estar julgando crimes praticados por organizações criminosas, e aí vai ser convocado um colegiado, que são outros dois juízes, que vão ser sorteados, que são juízes de carreira, não tem aquela coisa dos tribunais de exceção, nem do juiz sem rosto, que seria... A Constituição não permite esse tipo de julgamento no país. Sim, essa experiência ela já foi adotada em alguns outros países que tiveram problema com grupos organizados aí ligados à prática de crimes e que adotaram justamente para tentar garantir uma maior segurança aos juízes, não foi? Exatamente, essa medida foi adotada na Itália, no combate à máfia, e também na Colômbia. Em ambos os países deu muito certo e, embora não tenha terminado com essas organizações, ampliou a segurança dos magistrados. E nesse caso, o Brasil pode, num momento principalmente como esse, doutora Camila, que a gente vive hoje, o crime organizado aí dando sinais de até de domínio sobre as autoridades policiais, né? É importante que se tome atitudes nesse sentido? É muito importante que se tome atitudes nesse sentido, porque a gente precisa tomar algumas medidas mais eficazes no combate à criminalidade. E os juízes muitas vezes ficam à mercê dessas organizações criminosas, vivem escoltados porque são ameaçados de morte. Então essa é uma medida muito, muito boa para combater esse tipo de problema. A gente tem o caso de um juiz federal, inclusive, lá do Mato Grosso do Sul, que ele condenou mais de 100 pessoas e ele vive preso, refém, dentro do fórum, né? Sob risco, ameaçado. Ele é jurado de morte. Exatamente, ele vive dentro do fórum, ele mora dentro do fórum, o que é um verdadeiro absurdo. Ele está preso no lugar do bandido. Exatamente, trocaram as posições. O juiz fica preso e o bandido fica solto. É um verdadeiro absurdo. Isso é muito comum hoje, doutora Camila. A gente tem muitos casos de juízes que são ameaçados e correm risco aí de vida? A gente tem notícias de bastantes juízes que são ameaçados e correm efetivamente riscos de vida. Porque as organizações criminosas elas existem. Não é uma coisa que é abstrata. Elas existem mesmo e as represálias são aplicadas. Sim, e nesse caso, a família do magistrado também vive uma situação difícil na medida em que ele é perseguido. Muitas vezes, esses bandidos, integrantes de facções criminosas, eles perseguem todo mundo, né? Não é só o filho do juiz, é a mãe, o irmão. Tem toda uma gama de envolvimento aí que é preocupante. Exatamente, e essa medida visa exatamente isso. Não só proteger o próprio juiz, como toda a sua família. porque realmente as organizações vão pegar onde doer mais para aquele juiz, às vezes nem nele mesmo, em alguém da família, que vai ser muito mais prejudicial a ele. E nesse caso, essas reuniões, se convocado o colegiado, o juiz se sente ameaçado, convoca o colegiado, ele é auxiliado por dois outros magistrados. Essas reuniões, elas ocorrem de que forma? Elas podem ser secretas. Se ele sentir a necessidade de que seja secreta, pode ser secreta essas reuniões. E elas têm que ser presenciais ou, no caso, se o juiz mora em outra cidade, pode ocorrer por meio eletrônico? Como é que funciona? Eu gostaria que a senhora detalhasse um pouquinho essa proposta na prática, doutora Camila. Como é que ela funcionaria? Então, de acordo com a proposta, que ainda está assim, meio no começo, está dizendo lá que pode ser por meio eletrônico, sim. Os juízes podem ser sorteados e que se forem de comarcas diferentes, pode ser por meio eletrônico esse colegiado ser convocado e as decisões tomadas também por meio eletrônico. E isso é importante, principalmente nesse momento que a gente vive, né, doutora Camila? Para até o próprio integrante, o próprio bandido, essa pessoa que participa da organização criminosa, saber que ele não pode atuar de forma que ele não vai ficar impune, que no caso, muitas vezes, o juiz ameaçado, ele fica meio que refém dessa situação, não que ele concorde, mas ele fica acuado, como esse que a gente citou, que vive preso dentro do fórum no Mato Grosso do Sul. Tendo essa possibilidade do bandido não saber quem foi que o condenou e Exatamente. Tudo, muda muito o panorama, né? Com certeza, muda completamente o panorama. Ele fica muito mais protegido, com certeza. Sim, doutora Camila, e nesse caso essa proposta é um projeto de lei complementar, ele foi aprovado por enquanto só numa comissão. Exatamente, só numa comissão. Ainda falta passar por quê? Ainda falta passar pelo Congresso, pela aprovação do... como é que se fala? Ele passa por outras comissões ou ele segue para o plenário agora? Eu acho que ele segue para o plenário agora. Sim, aí só depois é que passa a valer. Mas Isso. Não deve haver dificuldades, principalmente pela situação que a gente vive, Exatamente, né? Exatamente, com todas essas notícias agora do Rio de Janeiro, enfim, é um momento bem propício para que isso seja aprovado rapidamente e não encontrar nenhuma barreira para isso. O que mais pode ser feito, doutora Camila, a senhora que é especialista nessa matéria, para proteger esses magistrados, para que eles possam executar o trabalho deles com o rigor que a matéria merece, sem ter nenhum problema de se sentir acuado? Então, além de dessa medida principal, que é a coisa do colegiado, que o juiz pode convocar, outros membros que militam na área penal também têm uma proposta para serem protegidos. Por exemplo, prevê uma alteração no Código Nacional de Trânsito para que os veículos que sejam utilizados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam alguma competência ou atribuição criminal possam ter as placas especiais, impedindo a sua identificação. Isso também ajudaria nesse sentido de uma maior garantia, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Tá certo. Doutora Camila, gostaria muito, então, de agradecer a sua participação aqui no Justiça na Tarde. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Ouvimos a advogada especialista em direito penal, Camila Mesquita. Ela que falou sobre um projeto aprovado pela CCJ do Senado e que propõe que os crimes praticados por integrantes de organizações e facções criminosas possam ser julgados em primeira instância por um colegiado e não apenas por um único juiz. O Justiça na Tarde de hoje teve edição e apresentação de Tatiana Azevedo, trabalhos técnicos de Daniel Leite, na mesa de áudio, Júlio César. A supervisão é de Juliana Batista, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. A Rádio Justiça apresentou... Justiça na Tarde, o melhor da informação no seu rádio. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.